CYM701, 102,1, Rádio City FM, Litoral São Paulo. Uma emissora da Musicom Brasil. Rádio City. No ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Boa tarde, ouvinte da 102, seja muito bem-vindo. Está começando agora o seu Rebu desta segunda-feira, dia 11 de maio do ano de 2015. Eu não sei porque eu falo um ano, né? Se a pessoa não sabe que ano é, melhor procurar ajuda, né? Porque, ah, meu Deus, eu achei que era 2002, tô perdido. Que incrível. É, boa tarde, Flávio Santana. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, R. Fortes. Boa tarde, tudo em paz. Eu gostaria de abrir o programa de hoje com um comentário bem simplório. Eu acordei muito cedo hoje, eu não sou de acordar cedo, porque não gosto de acordar cedo. Porque eu sou vagabundo também, tem isso aí. Mas eu acordei, eram 7 horas da manhã, mundo, né? E eu acabei assistindo o programa da Ana Maria Braga hoje, né? Eu só queria comentar se é planejado que ela tá querendo ficar a cara do Supla. Porque ela tá igualzinho o Capita, eu não sei. O Supla tem que se cuidar, vai pegar o lugar dele. Vai ter lugar dele. É o mesmo cabelo, é o mesmo jeito. Algumas roupas muito parecidas. 7 horas da manhã não é o Bom Dia Brasil? É, não, mas é que eu fiquei, né? Bom Dia Brasil ainda deu soninho. Depois eu acordei com aquela cena. Falei, caramba, o Supla conversando com um papagaio? O que tá acontecendo? Aí que eu entendi que era o programa da Ana Maria. Foi que eu comi ontem. É, aliás, eu fiquei com uma dó desse programa. Fiquei muito triste pelo papagaio, né? De ter que tá lá. Dele, né? É o mais inteligente do programa. Eu acho gozado. Melhores perguntas, é incrível. O pessoal fala, né, de quem proteger os animais. Então ninguém protege esse coitado. Não, incrível. Coitado. Daí eu pensei, pô, já que ela conversa com o papagaio, ela quis ficar com visual de calopsita. Acho que é isso, eu não entendi. Ele é que salva o programa, coitadinho. E daí eu fiquei com uma conclusão. Eu acho que Ana Maria Braga é a Regina Casada Elite. Você não acha que é isso? Que é mesmo um programa vazio. Da Elite branca de olhos azuis. Nada. É. Quando você vê, ué, o que, que eu vi aqui? O que, que aconteceu? What the hell? Uau. É confuso. Bom, mas vamos começar a brincadeira aqui. Deixa eu mandar um beijo. Já vou mandar beijo. Da outra vez foi um abraço. Um beijo pra irmã do R, a Rosa Fortes, que está. Dona Rosa Fortes. Vamos botar. Mas eu tenho muita intimidade. Solteira, tudo bem, retrô, esse Flávio Santana. Solteira, dona, ninguém é dono de nada, que é Brasil, é tudo alugado. Ela também, se não pagar os impostos, verdade, o governo pega. A senhora. A Ilustríssima, vamos colocar assim. Pronto, Ilustríssima. A Ilustríssima Rosa Fortes mandou bolo de nozes, é isso? Nozes. Está lá fora. Nozes. É, porque esperando pelos famintos aqui de dentro. E o melhor brigadeiro do mundo, é impressionante. É muito bom ele, muito e bom. E não é feito para ganhar dinheiro. Não. É tipo não, uma ONG essa moça. Isso, por prazer. Moça, sua irmã é uma senhora, né? Desculpa. Prazer. Pronto, chegamos ao ponto que no começo da conversa eu estava tentando pontuar. Tentando da educação, né? Muito obrigado, Rosa Fortes, por alimentar o programa. O Rebu. Dona Rosa, um beijo. Porque você, a senhora Rosa Fortes, mandou brigadeiro, mandou bolo de nozes. Flávio Santana trouxe batatas para emagrecimento. Eu não entendi. Ele chegou, você quer? Não, vai fazer mal. Vai entrar no meu organismo, eu morro. Qualquer coisa. É batatinha seca, né? Batata seca, isso. Mas tudo bem, vamos levinha. Lá. Vamos começar esse Rebu, que hoje está mais surreal do que nunca, com coisas nunca, estranhas. Aliás, até comentava em off com o R. Fortes, eu falei, meu, eu não escrevi nada sobre futebol, porque foi um tédio os jogos desse fim de semana. Ah, você correspondeu ao que aconteceu. Não é? Nada. Não teve nenhum jogo. Falar, olha que legal. O Santos começou ganhando. Sim, começou bem do Avaí lá em Floripa, no, num campo chamado Ressacada. Certo. O Santos, pelo jeito, ficou de ressaca pro segundo tempo. Não jogou nada, não correu nada. Tem jogador que eu só fui saber que continuou jogando porque estava na escalação, porque sumiu de campo. E ficou nisso. O Palmeiras deu um belo de um susto nos torcedores do Allianz. Eles são os verdadeiros Allianz, né? Aqueles verdinhos lá, né? Estavam perdendo até o último lance do último minuto dos 49 do segundo tempo. Se o juiz respirasse antes de apitar, eles perdiam. Mas eles conseguiram empatar no finalzinho. Um susto, né? E quem fez bonito foi o Corinthians, que ganhou fora de casa. Mas não surpreendeu, porque o Santos estrear perdendo ou não ganhando. Não ganhando é como ganhar o Paulista. Eu acho que eles estavam achando estranho. Estamos ganhando, peraí, deixa eles empatar. Deixa empatar. Vai quebrar a tradição. Alguém precisa avisar para eles que essa tradição não tem problema. E acendeu, na minha opinião, acendeu uma luzinha amarela na vida do técnico, né? Tá. Duas vezes seguidas começar ganhando e amolecer de tal jeito que deixou o adversário empatar. E ontem só não ganhou porque tem alguns caras que devem ser contratados pelo Palmeiras, que perderam dois gols embaixo da trave, embaixo do gol, não tinha goleiro, os caras perderam. É só craque. É só craque. Lembra que eu brinco sempre aqui, que eu falo, ah, não assisto mais futebol, agora eu assisto os jogos de rugby. Verdade. Mas a coisa aqui no Brasil tá tão feia, que o Brasil jogou o Sul-Americano, a seleção brasileira de rugby, jogou o Sul-Americano contra os paraguaios, mas tomou uma lavada. Nossa, nosso time de rugby não é bom. Muito ruim, sem estratégia, sem nada. E se pegar os argentinos, aí já era, aí vai ser um vexame. É um planejamento, né, pra gente acabar em todos os esportes. É, não, acho que é um planejamento pra gente acabar que nem a Zâmbia. Sei lá se a Zâmbia tá bem ou se tá ruim. Mas assim, qualquer, o pior país da África, a gente vai ficar igual daqui a pouco. Vamos empatar isso aí. Pelo amor de Deus. Impressionante. Aliás, eu insisto aqui na minha opinião, eu não consigo curtir mais futebol, porque você vê Santos e Avaí, legal. Mas, meu, vê um jogo do Barcelona, cara, é outro mundo, é outro mundo. É muito distante. É outra coisa. Porque antes a gente falava, mas é fraquinho porque é campeonato paulista. Agora é brasileiro. Eu vi São Paulo e Flamengo. Gente, antes eu devia ter sido menos doloroso. É muito ruim. Mas o Aviário São Paulino acabou fazendo bonito, né? 2-0 no Flamengo. Antes do jogo, por incrível que pareça, no final de semana, dois times estavam citados por vários cronistas, aqueles que conhecem tudo, tanto na televisão como na rádio, eu escutei muitos comentários, entre os cinco times que são candidatos sérios ao título, Palmeiras... Meu Deus. Todo mundo dizendo que o Palmeiras era e o Flamengo. Nossa, já começaram bem. Ó. Não, campeões, Palmeiras e Flamengo. Para quem já teve Zico, Júnior, Adílio, Andrade. Para quem já teve um time como esse no Flamengo, tem que se conformar e assistir esses joguinhos que passam hoje. Eu sinto pena dessa geração, cara. É muito triste. A gente tem que ver Neymar fazendo propaganda da Telecena. É muito frustrante. É muito mais animado do que o jogo. Não, mas realmente, é como o Vitor Sarro comentou, o Neymar fazendo propaganda da Telecena. Nossa. Caso ele ganhe, é um prêmio porcaria pra ele. Porque olha, você ganhou 300 mil. Tá, eu ganho 7 milhões por semana. Boa isso daí, pro menino. Eu quero isso. É terrível, né, gente? A coisa desandou. Bom, mas é que eu falei, eu não quero falar de futebol porque tá chato. Mudou, tá complicado. Tá, eu quero falar de coisas surreais. Hoje tá cheio disso. Surreal. Você viu isso aqui, Rifortes? Polícia apreende geladeira abarrotada de maconha. O motorista declarou que era presente de Dia das Mães. Mas que mãe é essa, né? Que tá entendendo. Precisa de tudo isso, de maconha na virada. Geladeira. É o quê? A palmirinha. Por isso que ela esquece. Então, esquece de tudo. Né? Mistura tudo. Uma geladeira abarrotada. Isso que é legal. Isso que eu tô falando. O criminoso, ele tá ficando muito malandro. Ele não tem mais problema em ser pego. Ele quer tirar sarro. Só pode ser, né? É pra minha mãe. Não, e a foto é impressionante. Abarrotada mesmo de maconha, não é? É cheio, né? Incrível. Aliás, é bom deixar claro aqui pra quem não sabe. Hoje é dia 11 de abril. Hoje fazem 34 anos da morte do... Já errei, maio, né? O título dessa notícia de novo? Vou ler, o título é: Polícia apreende geladeira abarrotada de maconha. É, abarrotada. Abarrotada, peraí. Já tem a trilha perfeita. Perfeito pro dia, pro momento. Pro assunto. Deixa eu dar boa tarde pro garoto Chaqueca que está chegando por aqui. Tá uma elegância aí, olha. Nossa, aí. Nem o João Kleber tem uma calça dessas assim vermelha. Boa tarde. Gostou, boa tarde. Seja bem-vindo. E esses brigadeiros aí? Da irmã de R. Forte. Forte? Ele não via hoje, ligaram pra ele, ó, tem brigadeiro. Não é nada, eu vi. Tava indo pra cidade e já voltei rapidinho. Tem mais do que depressa. Não, ele não gosta de brigadeiro, ele gosta de bolo de nozes. Mas então, R. Forte, fazem 34 anos da morte de Bob Marley. Inclusive, hoje é dia do reggae, acho que... Dia Nacional do Reggae. Dia Nacional do Reggae. Há uns 2 ou 3 anos que fizeram, é lei agora, né? Por isso que é o dia nacional nosso. É lei? Quem fez essa lei? Não tem ideia, deve ter sido o Feliciano, né? O pastor Feliciano. Provável. E daí eu falei, pô, aniversário de morte de Bob Marley, dia do reggae. Então os meninos estão fumando maconha ali na praça. Está liberado. Essas câmeras já estão funcionando, que estão aqui na minha cara? Não, ainda não. O que pegou ainda? Não sei. O que pegou? Alguma coisa? Ainda não tá pegando. Aliás, aqui as coisas pegam pra caramba. Estrear o programa de esporte hoje também não estreou. Não estreou. Ficou pra próxima aqui, segunda, hein? As coisas pegam aqui, né? Ah, mas acho que eu achei que assisti ontem a Havaí 5-0, foi Havaí 1-1. Tudo errado, viu? Até na sua TV? Foi 1x1? Até na minha foi. Aí você vê que tá ruim. Aí você vê que o futebol tá bravo, né? Quando até na TV de Gratiaquê que o Santos tá empatando, há um problema. Há um problema. Escuta essa daqui, Rifortes. Eu nunca imaginei que eu iria. Eu não sabia dessa curiosidade. Saiu no Diário do Litoral de hoje. Apesar de ser a maior cidade em extensão da Baixada Santista, com quase 600 mil quilômetros quadrados de extensão e aproximadamente 95 mil habitantes, Itanhaém é o único município da região que não possui semáforos. Não tem. Bom, acho que é por isso que o trânsito anda lá. É, igual os Santos, né? Que impressionante. É cada 10 metros tem um semáforo. Lá é tranquilo ainda, né? Muito tranquilo. Mas vão estragar. De algum modo. Fica dando ideia aí, filho. Melhor não dar ideia, realmente. Incrível, não tem semáforo. É que o município é como ele diz, é muito grande, tem grande extensão, mas é muito Mata Atlântica, se não me engano. Pra você fazer. Você tem ideia, Itanhaém faz divisa com Parelheiros lá em São Paulo. Lá em São Paulo, por causa da Serra. São Paulo. Outro dia eu fui pra São Paulo, fui naquela região ali da estrada do Mambu. Isso. E lá eu vi uma placa de Itanhaém, aqui é Itanhaém. E lá em cima, lá em São Paulo, lá em São Paulo, na estrada do Mambu. Uma das grandes jogadas do Ike Batista é que ele sabe que o futuro desse litoral e de São Paulo é uma ligação rodoviária lá. Naquela área do nosso litoral. O Batista tá atrasado, né, bicho? Porque o garoto Chaqueca já viu isso antes. Porque, pô, a Rádio 98 é de Itanhaém. Não. E a nossa Rádio 102 aqui é Peruíbe. Mas agora tem, é que o Batista mas viu. Não tem estrada, mas não tem estrada de rodagem. É, mas pelo éter, como dizia antigamente, pelo éter. É como rádio, não precisa de estrada? Exato. É só o ar? Você ficou esperando o Ike lá, ele ameaçou, chegou a começar um porquinho lá, mas... É, começou. Aí já... sobreveio a realidade e acabou. Não foi, aí veio aqui os índios, tal. História grande. É. E daí o Ike Batista vira visionário. Não, visionário é garoto de chaque, cara, viu a frente. Lógico. Eu só queria reproduzir aqui, o Vitor Horta mandou aqui pra gente. Boa tarde, Dumbo. Só mandando um abraço pro pessoal do Rebo. Ele voltou, ele tava sumido, eu tinha deletado, acho que o Zé reacionou de novo. É proposital. Vingança do Jornal da Manhã pra cima de mim. Se vingar de ti. Moço voltou. Impressionante. Aliás, esse mesmo Vitor Otto mandou aqui pra gente, ó. Pessoal, a seleção de rugby do Brasil é amadora. Todos os times daqui são amadores. Mas o pessoal é guerreiro. É um esporte que deveria ser mais difundido por aí. Então aí deveria, né? É um esporte que deveria, mas com mais estrutura, né? Não? O pouco que a gente põe, a gente divulga aqui. Sempre que. Desde que a gente tava no Itararé, eu falava com o Cláudio, ele falou assim: não, pode dar força pro pessoal que é do esporte amador da região. Amador. E a gente até trouxe pra entrevistar o pessoal que tinha aqui em Santos, treinava na praia. Santos, e depois Santos, o Santos Tsunami, que é. Não, mas ali é futebol americano. Ah, só que o pessoal do rugby da praia parou porque não tem onde treinar, não tem apoio nenhum, não tem estrutura. Desculpe. Judocas, que nós temos alguns de renome internacional. Passaram o fim de semana pedindo dinheiro nos semáforos para poder se organizar. Isso é muito viajar. Triste, não é a primeira vez, são várias. Não tem, aquilo que a gente tem que dizer, é o que ele está dizendo, não tem estrutura, não tem apoio nem nada. Agora, se ganhar, bicho, vai aparecer um monte de benfeitores. Exatamente. Não tem estrutura, não tem apoio, mas vamos sediar uma Olimpíada. Aí é um negócio que eu não consigo entender, é um debate o negócio. Vamos ver lá em cima o que vai dar. Mas vamos lá, olha só, Rifaz, na semana passada a gente terminou aquele quadro aqui do Rebu, as piores músicas de todos os tempos. Aliás, o garoto Chaqueca nem veio porque foi Malta que a gente tocou, ele falou, não aceito, né? Tava no roteiro. Mas agora, nem R. Fortes está sabendo, mas eu criei um novo quadro, tá? No programa, tá? Em sua homenagem, que é o Momento Publicitário R. Fortes. Ah, o que que acontece? Entendi, às vezes a pessoa aqui, ela não sabe muito bem onde comprar as coisas, como se guiar, né? Então, presta atenção, R. Fortes. Tá começando hoje, então, esse Momento Publicitário R. Fortes, com uma dica de investimento genial. Às vezes, você, ouvinte, quer investir seu dinheiro numa poupança e não sabe em qual banco ir, né? Então, seus problemas acabaram. A melhor poupança para você investir, segundo R. Fortes, é a que você ouve agora. Pode ficar parado. Acerte o passo, acerte na poupança. Vai no Bamerino. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerino continua numa boa. E a poupança Bamerino. Estamos de volta com o Rebu. O velhinho chegou pra velhinha. falou, meu bem, vamos deitar? Ah. Aí quando deitou longe um do outro, aí a velhinha falou, uai, meu bem, você não me procura mais? Falou, uai, também você não esconde? De volta com o Rebu, Flávio Santana, garoto Tchaqueca, Rifades. Não é que ele falou que a velhinha não se esconde, como é que ela vai procurar? Ah, não, é assim. É ali vida. Do lado, né, pô? Ah, poxa, há tantos anos ali do lado, porque não dá mais, né? Não dá, tem que se esconder pra ver se dá vontade de procurar, né, garoto Tchaqueca? Uma máscara, pelo menos. Pra dar uma mudada, né? É verdade. Olha só, ouvinte sempre tem prioridade, então a rádio recebeu aqui um e-mail com o seguinte título: Decepção com a Musicom Brasil. Vamos lá. É, a reclamação é do ouvinte Eduardo Mendes. Boa tarde, venho registrar minha decepção com o atendimento para com o ouvinte pela Musicom Brasil. Desde o dia 7 de maio estou solicitando uma cópia do áudio ou a oportunidade de ir até a sede da emissora para ouvir a entrevista do secretário de gestão de Santos, senhor Fábio Ferraz, no programa Jornal Litoral, no dia mencionado acima. Porém, desde a data citada, ouço as mesmas desculpas. Entraremos em contato. A gerente Marisa está ocupada e ou em outra ligação, até que receba uma orientação. Enviar um ofício à rádio para atendimento da solicitação. Sou oficial de administração da Prefeitura de Santos. Trabalho no gabinete do vice-prefeito. Sou parte integrante da comissão dos servidores administrativos que estão pleiteando a mudança de nível salarial. Assunto este tratado pelo secretário Ferraz junto ao entrevistador Paulo Schiff. Mas, acima de tudo, liguei na condição de ouvinte da rádio e munícipe da cidade de Santos. E, por isso, não posso solicitar ao vice-prefeito ou nenhum órgão da prefeitura que assine um ofício com tal solicitação. Não sei por qual motivo a Musicom Brasil dificulta tanto o atendimento desta simples solicitação, uma vez que uma emissora de rádio é um meio de comunicação público e que apenas solicitei o áudio por saber por terceiros da entrevista do secretário Ferraz, pois se soubesse da entrevista com antecedência, gravaria a mesma e divulgaria na comunidade dos servidores administrativos para a ciência, comunidade essa que contém mais de 700 integrantes. Estou copiando este e-mail aos demais integrantes da Comissão para a Ciência de que a rede de emissoras da Musicom Brasil burocratiza o pedido do seu principal cliente, o ouvinte. Atenciosamente, Eduardo Mendes dos Santos. Tá bom. É, eu estou acompanhando esse caso. Acontece o seguinte: o Fábio Ferraz é um funcionário da prefeitura. Sim. Aí ligou esse Eduardo Mendes falando que era funcionário da prefeitura. Ora, um funcionário da prefeitura querendo a gravação de outro funcionário da prefeitura, como se um dos funcionários, como se o Fábio, que é funcionário, tivesse falado alguma besteira, ele queria uma gravação. Ora, o que foi orientado? Porque a gente não pode dar gravação para qualquer um que pede, né? Senão a gente também não faz outra coisa aqui. Não faz outra coisa. Já pensou todo mundo? Então, como o Eduardo é funcionário da prefeitura, eu falei, você me encaminha pelo menos, porque você sabe que gravação você só dá depois de uma interpelação judicial. Perfeito. Né? Você tem que ter uma interpelação. Mas tudo bem, geralmente a gente dá a gravação para quem pede. Mas como o Eduardo era funcionário da prefeitura. Ficou confuso. Ficou confuso, né? Mas, pô, por que um funcionário da prefeitura quer a gravação de um cara que é funcionário da prefeitura, né? Então, pô, pelo menos faz um ofício pedindo essa gravação. Mas agora ele já me explicou por quê, porque é coisa dos servidores. Então nós vamos resolver isso aqui, Eduardo. Pode ficar sossegado, nós vamos disponibilizar essa gravação para você. Perfeito. Flávio Santana, eu queria saber informações do trânsito, por favor. Vamos lá, só se for agora. 102, Rádio City, trânsito. Muito bem, a informação que nos chega a respeito do trânsito aqui em toda a Baixada Santista é que tá tudo parado. Ah, bem mudou bastante. Tá parado, essa área pra cá. Geralmente tá assim, parado, tá lento. Ótimo. Olha, e em cima dessa questão, dessa problemática de trânsito, mais de um ouvinte não se identificou aqui, mas mandou pra gente a lembrança, olha só. Não se esqueçam, o pontilhão do canal 1 não foi liberado. O tempo ainda não colaborou. Não. Porque na sexta-feira a gente falou que ia ser domingo, se o tempo ajudasse. Na quarta-feira tá liberado. Quarta-feira tá liberado. Choveu muito, eles estavam querendo fazer o... Hoje eles vão tentar, se não chovesse, jogar o concreto lá. Tava lá o caminhão da firma de concreto para jogar. Não tem concreto lá. Não tem, sim. Tá, não, lá. Já fizeram uma... Antes do asfalto tem uma base de papel contact. Achei que era papel contact. Mas lembrando que o ouvinte pode participar mandando informações. Isso. Sobre o trânsito também, pelo telefone 98196-5306. Eu não sei se lá na Avenida da Praia com o canal 1 já conseguiram arrumar, estavam tinha um guindaste lá trocando o poste, dava uma confusão homérica do canal 2 até o canal 1, o trânsito todo parado lá, né? Porque de 3 pistas ia para 2, o sinal funcionando normalmente, não tinha CET, por exemplo, para dar uma vazão maior, né? Porque você põe um ali, ele prevalece sobre o sinal, vai dando vazão para a praia. Não tinha. Então estava levando 10 minutos para ir do canal 2 ao canal 1, porque estavam fazendo esse serviço. Então, a previsão é que quarta-feira esteja concluído. Não, esse eu estou falando da praia. Ah, agora, da praia. Esse do. É, ele está dando a previsão de quarta-feira, pode ser que esteja concluído então, mesmo. Vamos pro 20, daqui a pouco tem mensagem para sua irmã aqui, Rifato. Vamos lá. Alô, boa noite, quem fala? Boa tarde, Henrique, tudo bem? Tudo bom, Henrique, diga lá. Um abraço aí pro Flavinho, para todos vocês, pro Hélio, um excelente programa na cidade de Santos. Eu só queria levantar uma questão, já que o Flávio, essa informação do trânsito é bem legal, tipo, tá tudo parado. É uma informação sobre o trânsito mesmo, um alerta, na verdade. É, há 4 anos atrás, meu pai, ele foi atravessar em frente à igreja de Imbaré, a pé, tava 79 anos de idade, e infelizmente ele foi atropelado por uma bis. E esse rapaz que atropelou não tinha carta de moto, carta de veículo normal automotivo vencida. Ele foi preso em flagrante, não deu em nada, na verdade, né? Ele nem conduziu a delegacia, ele foi. Então fica o alerta aí pro pessoal que tem os pais, tem o pessoal idoso em casa, que não basta apenas na hora de atravessar na faixa de segurança. Tem essa campanha muito bacana da CET, que é... estique a mão, né? Levante a mão, que logo depois está implantado, é bem interessante, mas tem que vir junto com cultura, né? Não adianta levantar a mão e sair andando, o velhinho, o idoso, é muita responsabilidade de ambas as partes, do motorista e do pedestre. Estamos sempre falando sobre trânsito, sobre os nossos cidadãos aqui de Santos, o cidadão de Santos, né? Então, o pessoal com idade, tomar cuidado, os familiares, é só um alerta aí, geral. E o seu pai, como que ficou? Qual a situação dele? O meu pai, infelizmente, ele faleceu, ele veio a falecer. Foi por causa do acidente ele faleceu? Foi em virtude do acidente, ele 2 dias depois, ele tinha 79 anos. Talvez se acontecesse comigo, não tivesse, não, esse fim, mas com 79 anos, uma bisa em velocidade acima da média, de repente, eu acho que não é bem. E o rapaz também passou, acho que o vermelho, não tem como provar, né? Porque essas câmeras também de Santos, eu fui atrás da prefeitura, essas câmeras de Santos não... no momento do acidente elas estavam viradas para a praia, na verdade, não tem essa filmagem, né? Outra coisa interessante também, infelizmente, né? Um detalhe macabro aí a mais, não estavam viradas pro trânsito, né? Mas infelizmente é isso, é só um alerta aí. Eu estou há algum tempo já participando com vocês, já recebi alguns prêmios, gostei demais aí da qualidade de vocês, do tudo que vocês fazem, mas algum tempinho para falar isso aí. Os familiares tomem cuidado, orientem. E o motorista também, às vezes, ele tá numa situação complicada, porque não basta levantar a mão e parar. Vem o carro na lateral, vem a moto na lateral, tem que levantar a mãozinha, empurrar a mãozinha lá, a faixa viva, né? E esperar um pouquinho, né? Então fica esse alerta geral aí para vocês tomarem cuidado, os ouvintes que tem pais idosos, pessoas idosas, tomarem muito cuidado, porque às vezes também a culpa não é só do motorista, né? Infelizmente, no caso do meu pai, foi. Mas é isso aí. Tá legal. Obrigado pela participação. A gente lamenta muito o que aconteceu com seu pai, né? Não. E fica o aviso, né? Mas principalmente pros motociclistas, né? Com todos. É. Eu discordo profundamente. Eu lamento o negócio do Henrique. Imagina como é que ele se sente. Eu perdi um amigo nessa situação, um amigo atleta, um cara espetacular, o Mário Santos Silva, atropelado na faixa de segurança por uma motocicleta. É um ex-guitarrista do Titãs, eu não lembro o nome dele agora também. Também, há pouco tempo. O Fromer. Esse meu amigo aqui em Santos, ali na Aparecida, a poucos metros da casa dele, eu imagino como é que seria. Agora, eu discordo frontalmente dele que essa campanha da levantar a mãozinha seja boa. Isto é um perigo. Vocês deveriam, você no caso e outras vítimas, processar a prefeitura, quem teve essa ideia infeliz, porque não é simplesmente levantar a mão, como muita gente entendeu, e sair atravessando. Eles nunca deram destaque nessa campanha que tem que prestar, está lá num panfletinho que eles distribuíam, estava lá: verifique se o motorista viu que você está, se ele vai parar ou não. Eles nunca chamaram atenção para isso. Então muitas pessoas entendem que é só levantar a mão e entrar na faixa. Isto é uma vergonha. O que a prefeitura tinha que fazer, já cansamos de falar isso aqui na rádio, inclusive à noite, nas faixas de segurança onde as pessoas levantam a mão, não tem iluminação. Eles colocaram uns postes tão altos que a luz não chega no chão. Então está no escuro. O motorista está bem distraído. O motorista não. Tá certo, o motorista deve olhar, mas a faixa de segurança, às vezes, ela está a 20, 40 metros de um farol. Sim. O motorista está se preparando, exato, está se preparando para parar lá na frente. E vem alguém e se joga. Agora, por que eles foram entusiasmados, foram incentivados erradamente por essas autoridades, entre aspas, de trânsito, a fazerem isso? A cortesia, o respeito pela faixa de segurança, ok, está na lei, a gente tem que fazer, tem que prestar atenção. Mas não incentivar as pessoas a fazerem coisas que absolutamente essa imprudentes. Essa faixa tinha que ter iluminação. Não. E tinha que ter tinha que ter farol. E mais do que isso, essas faixas de segurança, esse faixa viva, só funciona em ruas pequenas, onde a velocidade dos carros já é normalmente menor. Então, em cidade de interior, que tem aquelas ruazinhas estreitas e tal, você pode botar faixa viva. Por exemplo, Campos do Jordão. Em Brasília é comum, né? Diz que em Brasília isso. Mas isso é aí já anos né? de... E quase ninguém atravessa e outra coisa, agora Brasília também não tinha movimento de carro nenhum. E também não tem tanta travessia. E agora está aumentando. Agora está aumentando. Bom, mas no caso de cidades pequenas, você pode ter a faixa viva. Agora, essa faixa viva que tem aqui em frente à costa. Isso é antologicamente idiota. Ela tinha que estar. Que tem que ter uma faixa para preservar as pessoas? Sim. Mas ela tem que estar conectada com os semáforos. Lógico. É o óbvio ululante. Lógico. E eles armaram outra armadilha dessas lá em frente ao Shopping Iporanga. Lá no Iporanga, ali onde tinha, sim, o cinema. Colocaram uma faixa para as pessoas atravessarem. Ora, tem um semáforo a poucos metros ali. Põe um diabo de um semáforo para pedestres acoplado. Porque não tem sentido o motorista aqui no Gonzaga. Pode passar por um farol e já para de novo na frente. Não, depois não é. Você não conta que a pessoa vai entrar na frente. Por quê? Qual é o razoável aqui em frente ao Parque Balneário, que é onde da faixa idiota que nós estamos vendo? Tem dois sinais, um na praia e outro aqui na praça. Ora, você acopla todos os dois, não tem sentido. O que acontece? A pessoa vem da praia, para um tempão lá. Aí entra. Um semáforo já começa a acumular carro que vem de um lado carro, e vem de outro. Porque você pega um sábado, as pessoas não param de passar. Não tem jeito. Depois não é. E aí o semáforo aqui da praça está fechado. Tudo bem, está vermelho, ninguém adianta andar porque vai parar. Mas não que abre verde, as pessoas ignoram e continuam atravessando. Então é um risco. Quem fez isso para economizar um farolzinho, de colocar um acoplado, eu tenho a impressão que a incompetência deles não consegue acoplar dois faróis. É isso. Porque você vê que raramente você consegue pegar um tal de onda verde. Você pega vermelha toda hora. Então, onda verde é maconha, é isso? É, exatamente. Então é um absurdo que tenha isso. Eu fico imaginando como é que o nosso ouvinte aí que ficou perdendo o pai por uma estupidez dessas. Os caras que fizeram isso deviam ser processados. Agora, só comentar um negócio. Eu, como motociclista, quando tem a faixa de pedestre e o trânsito está parado, eu sempre paro na faixa. Porque a qualquer momento pode passar uma pessoa que você não percebe. Que você não vê. Agora, quando não tem, o trânsito não está parado e eu estou sozinho e alguém dá a mão, eu aceno e faço sinal porque eu não vou parar. Por quê? Porque se eu parar, o carro de trás vem e me leva. Pega! Como já quase aconteceu. O cara vem distraído e me leva. Se você fizer isso, veja bem, e se você fizer isso, parar e ele te bater, a culpa é tua. Sim. Porque foi você que provocou o acidente. Pela lei de trânsito é isso. A estupidez é essa. E nas faixas aqui à noite, eu estava falando isso da iluminação, essas faixas tinham que ter iluminação. Tem que ter a maioria delas está no escuro, você não vê as pessoas. Agora, com esses faróis que tem, fortes, você vem, cruza com os outros carros, o cara vem às vezes com o farol baixo mesmo, ou alto, e ofusca. E tem tanto poste que você não sabe que aquele vulto é o poste, a sombra do poste é uma pessoa. Então eles tinham que ter levado em conta isso, mas eles estão fazendo essa coisa de imprudência. Eu, se fosse o nosso ouvinte, processava os autores dessa coisa. Olha, precisamos fazer uma pausa, precisamos ir por break, eu só queria deixar bem claro, essa vai ser bem ruim, tá? O R pegou e falou, não, porque vem o farol e ofusca, às vezes é palio, às vezes é o rumo. Eu quis fazer, é ruim, avisei que ia ser ruim, mas deu vontade de fazer. Tá muito sério essa primeira hora aqui, gente. É verdade, né? Antes que eu me esqueça aqui, ó, a Fernanda de Aparecida mandou, ó, boa tarde, gente. Eu conheço os famosos brigadeiros da Dona Rosa Forte. São divinos. Beijos para vocês e para ela. Sua irmã tá bombando mais que você. Fernanda de Aparecida. Vamos pro vídeo, né? O vídeo é verdade. Alô, boa noite, quem fala? noite, é a Lilian. Tudo bem, Lilian? Diga. Tudo bem. Então, é sobre esse assunto da faixa viva, eu queria fazer duas colocações. Uma, eu sou do tempo que quando a gente queria atravessar em segurança, a gente andava até o cruzamento onde tinha a faixa com o semáforo. Tá? Ponto. Outra coisa, eu costumo parar para esticar uma mão, mas eu já quase bati o carro duas vezes por conta de eu estou reduzindo e às vezes a pessoa está vindo no embalo. Porque onde está escrito faixa viva é para a calçada. Oi? Oi, estamos te ouvindo, conclua. Ah, então tá. Não, então é isso. A faixa viva está escrito para a calçada. Se você vem pela faixa do meio na praia, que nem agora eu estou na Afonso Pena, eu já passei por três faixas vivas. Eu sei onde tem, mas o motorista desavisado não sabe. Então, às vezes você está reduzindo para o pedestre, porque não é trânsito. No, eu acho assim, o pedestre tem que andar até o semáforo para atravessar. O trânsito tem que fluir, porque é cada vez mais carro. Vai começar a distribuir faixa viva para o pedestre. Pronto, aí vira o local. Era só isso. Um beijo para vocês, boa noite. Um beijo grande, é verdade, eu tô com ela e não abre. Ótimo, nota 10. Boa, boa, isso aí, não pode ficar distribuindo faixa verde por todo canto também, não. O trânsito já não anda, tá certo. É isso aí, pô. É que cada um, tem gente que pensa que é super-homem, né? Levanta a mãozinha direita e sai atravessando a rua. Velhinho então, seja o que Deus quiser. Não, velhinho então vai até sem ser faixa viva, ele vai que vai. Qualquer faixa. Eu vou dar o meu depoimento, eu não pego nem a faixa viva, quando eu quero atravessar, eu atravesso, porque qualquer carro para, né? Vai bater em mim, dá PT, não tem como, o ônibus fala, epa, epa, epa. Vamos pro break, daqui a pouco eu vou estar de volta. Ai, quem me dera ser cantor, quem dera ser tenor, quem sabe ter a voz igual aos rouxinóis, igual ao trovador que canta aos arrebóis, pra te dizer gentil, bem-vinda, deixa eu cantar tua beleza. Tu és a mais linda princesa aqui deste covil. Ai, quem dera ser doutor, formado em Salvador, ter um diploma anel e voz de bacharel, fazer em teu louvor discursos a granel, pra te dizer gentil, bem-vinda, tu és a dama mais formosa, e ouso dizer a mais gostosa aqui deste covil. Ai, quem dera ser garçom, ter um sapato bom, quem sabe até talvez ser um garçom francês, falar de champignon, falar de molho inglês, pra te dizer gentil, bem-vinda, és tão graciosa e tão miúda, tu és a dama mais boçuda aqui deste covil. Ai, quem me dera ser Gardel, tenor e bacharel, francês e rouxinol, doutor em champignon, garçom em Salvador, locutor de futebol, pra te dizer febril. Bem-vinda, tua beleza é quase um crime, tu és a banda mais sublime aqui neste correr. Continue ligado aqui, o Rebu. Agora você é o prefeito. Mande sua foto ou vídeo daquilo que você acha que precisa melhorar na sua cidade para vocêprefeito@102radiocity.com.br e nós publicaremos em nossas mídias sociais e juntos tentaremos solucionar o problema. Você ouvinte e a Rádio City, praticando a verdadeira cidadania. Oi, desculpe falar assim tão baixinho, mas acho que você pode estar ouvindo isso de dentro do seu carro. E é melhor ele não escutar. O Audi A3 Sedan é o sedan mais esportivo que você já viu, com faróis Bigenon, com LEDs e motor turbo de 122 cavalos. Ele é tão bom de dirigir que chega a ser injusto com os outros carros. Não queremos que o isso eu fiquei triste. Audi A3 Sedan Attraction por R$ 99.990 ou entrada e parcelas de R$ 1.499 pelo plano de financiamento Audi Pass com IPVA 2015 grátis. Vá até uma concessionária Audi e conheça. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340, Vila Matias, Santos. Pedestre, use sua faixa. Dia das Mães está chegando. Que tal viver a emoção e reservar um dia perfeito com a sua mãe? No restaurante da Franco, tudo é inesquecível. Culinária internacional e irresistível ambiente aconchegante e familiar. E a melhor vista para a Orla de Santos. Onde? Na cobertura do Hotel Mercury em Santos, no Canal 3, em frente à praia. Faça sua reserva e torne o Dia das Mães inesquecível. Ligue 3036-1914. Acesse nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades. Da Franco, um espetáculo em todos os sentidos. Rebu. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Na aula de catecismo, a professora não conhecia muita coisa não, mas tava lá dando aula pros alunos, né? Sei. Como vocês sabem, o nosso primeiro pai foi Adão e a nossa primeira mãe foi Eva. E um dos meus falou, não é verdade não, professor. Meu pai diz que nós descendemos do macaco. Pô, meu filho, os seus problemas de família não me interessam. De volta. Se fizer alguma piada, você vai tomar um soco no meio da sua. Volta com o Rebu Garoto, enxaqueca, R. Fortes. O amigo da vizinhança, o nosso Homem-Aranha do Rebu, Flávio Santana. Faz uma média aqui, mas não tem problema, né? Olha só, o Marinho do Embaré mandou pra gente aqui no WhatsApp, ó. Quem? O Marinho do Embaré. Ah, Marinho do Embaré, se for. É que eu tô bribado. É. Até que enfim, comentários inteligentes sobre a burra faixa viva. Opa, ele tá vendo? Tá não, são os ouvintes, né? Perfeito. Que, aliás, é a Vox Populi, né? Onde você anda, mas tem esses comentários. Não, esse programa tá com algum problema. Opa. Tá com algum problema. As pessoas estão concordando com a gente? É. Tá falando um comentário inteligente, bicho? Não é isso. A proposta. Isso. O programa é errado. Você tá ouvindo a gravação do outro jornal. A proposta não é essa. Né? Não era assim, não é o objetivo. Quanto mais burro, melhor. Temos que falar. Isso é a comprovação de que o mundo desandou. Vamos apoiar o governo. Voz ao Rebu, impressionante. Mas é o que eu falei pra você no primeiro bloco, esse programa estava psicodélico. Muito sério, né? E olha só, sabe aquele programa... Hoje é dia da maconha. Do Bob Marley. Relaxa, olha só. Ai, a larica. Já tem até doce. Eu falei que estaria psicodélico. Sabe aquele programa Preço Certo? Tem muito lá pro gringo que você tem um produto, a pessoa Leilão não quer aceitar. O que aconteceu, R. Forte? Nesse programa, nos Estados Unidos, uma cadeirante... sem as duas pernas. Ela acertou o valor. E sabe qual era o prêmio, garoto Chaqueca? Você não vai acreditar. Era um concurso, né? 10 concordantes. Não, uma esteira de ginástica. Pior é que é sério. Eu vi. Isso não é um programa dele, é verídico. Inventou, não. Tá lá o apresentador faz. Eu vi. Venha pra cá. Não, o pior não é isso. É que ela tá. Todo mundo na bancada, né? Você viu o vídeo também, né? Todo mundo na bancada. E ela é a única baixinha. Quer dizer, já tinha, era pra chamar a atenção que tem algum problema aí. Ela ganha. Quando ela ganha, chama. Aí ela vai pro palco rodando super a cadeirinha, feliz. Coitada, toda feliz. O pior não é isso. Sabia o que era, não, não sabia o que era. Tipo, aí abre aqui. Tipo, isso, tipo aquele, né? Abre a porta da felicidade. A porta da esperança. Uma gostosa, abre a cortina, tem uma loira pulando de felicidade, fazendo a propaganda, mostrando pra ela. E mostrando pra ela. Dá pé com a mãozinha, aí, né? Coitadinha, eu acho que era pra fazer. Vende e faz dinheiro, né? Eu vi. Não, mas será que você tinha que mudar na hora? Não tem sentido assim. Não, não abre. Não, esse programa é pior que o nosso, hein? Pior que o nosso. Às vezes as pessoas criticam o Rebu. E um monte de gente. Um monte de gente ia gostar disso aí. Esse olha, eu já pedi na semana passada pra não ligar. Tá bombando esse telefone do R, hein? Não liguem também pro R Fortes. Tá fazendo programa, R? Não sei, da terceira idade, eu acho. Tá agendando viagens pra Aparecida aqui. Vai muito, né? Caravana. Impressionante. Tá coordenando caravanas pra Aparecida. É quase parecido. É que é meu filho que tá na África, tá me ligando. Tá barata a ligação lá. Tá em Luanda, ele tá me atendendo. Bota ele aqui. Atende a Luanda, então. Pergunta qual é o preço do busão lá. Ele tá em Luanda, tá... Me ligando, ele não sabe o horário aqui, eu acho que não sabe nem lá, né? É o dia da maconha, ele tá perdido. Não anda nada. Faz sentido. Ué, Flávio Santana. Isso aqui é o dia da maconha, imagina lá o que, que é. Imagina lá o que, que não é, né? Precisamos falar de Ducati, Flávio Santana. Vamos falar de Ducati. Opa. Você quer falar agora? Ah, é, agora é a hora. Então vamos falar de Ducati agora, aqui na 102. Ducati são aquelas motos italianas lindíssimas. Você já comprou a sua, gordão? Então, eu passei lá sábado, mas já tava fechado. Mas só pela vitrine, cara, realmente é um lugar de obra de arte, é impressionante. Então faz o seguinte, ó, aproveita porque estou com uma promoção inacreditável, que é a promoção Loucos por Ducati. Aproveita, já reserva a sua. Tem um incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero, condições de até 36 vezes sem juros. São modelos de corrida, Naked, Motard, Roadster, e tem ainda uma motocicleta perfeita para Santos e para os piores terrenos do mundo, que é a incrível Multistrada 1200, tá bom? Se você queria uma Ducati, a hora é agora. Dá uma passadinha lá na Alexandre Herculano, número 216, aqui em Santos. O telefone para você agendar um test ride e pilotar uma dessas máquinas incríveis é o 3307-6686. 3307-6686. Eu falei para você de Ducati Santos. 102, Rádio City. Só Flávio Santana, a gente acha que a gente é filho de garoto de programa, pra falar de um modo bonito, né, pra não ter problema, mas nós temos ouvintes que são piores. O Leonardo Pires mandou aqui pra gente sobre essa cadeirante que ganhou a esteira. Ela falou, ela treina os braços empurrando a cadeira na esteira. Ele falou, essa é uma piada humor afrodescendente. Olha só que qualidade de ouvinte que a gente tem, impressionante. Negócio complicou agora aí, né? Não, complicou que eu falo pra vocês, eu fico procurando placas curiosas, engraçadas, né? E essa aqui de Santos, eu não vou falar o nome da loja, tá? Porque pegaria mal. Mas olha só, uma placa numa loja de roupa tava assim, ó. Promoção, tudo por R$19,99, exceto algumas peças mais caras. Eu achei perfeito a promoção. Você vai lá, mas não é tudo não, olha não, só. É, tem, negócio é só que as duas pecinhas ali. Ali, as duas. Olha o marketing, as pessoas estão no barricão fazendo. É. Marketing, é um marketing incrível. Dona Marisa, por favor, a senhora pode me trazer, por favor, uma aguinha e um café, por favor? Nossa, no ar. Muito obrigado. Olha aí, Dona cara. Marisa. Pode ser qualquer água. E se ela falar não? Não. Que pena que não aconteceu se um homem gosta de... Gosta de tocar fogo, né? De apimentar as relações. Faço paz. O que é isso, gente? Ah, faltou falar sobre o R7 hoje. Não. Olha, se eu fosse não, vocês, não vocês ouvintes, eu viria aqui na... Os ouvintes. Fernão Dias 16. Não, não é. Ah, para tirar uma selfie com a Dona Marisa. Ah, servindo um cafezinho pra você. Não, não, tirar uma selfie com ela. Ganha uma camiseta da rádio? Ganha. Ah, tá valendo então. Tá valendo, tá uma promoção. Tá feito tem, então. Tem que tirar uma selfie aqui com a Dona Marisa. Eu ia falar de promoção e não falou, pra... né, pro falar. Vou nisso. Falar na segunda hora, pro pessoal ficar... Avisa, vai ter promoção. Vai ter promoção, vai ter coisa boa. Fique ligado, ouvinte, vai ter Vale Tamborel aí. Olha só, quem que é Vale Tamborel? Não é ouvinte da gente. Depois você explica. É, não tem não. Como. Mas eu falei, faltou falar do R7. Hoje, isso, vamos lá. É bacana, qual é a novidade? Olha só, o R7 publicou que o Roberto Justus se casou no último dia 30 de abril. De novo? E uma cerimônia, de novo, o Roberto Justus não para, impressionante. Uma cerimônia com muita pompa, daí eles dão uma notícia assim, com Ana Paula, a terceira eliminada do Último Aprendiz. Ela foi derrotada. Derrotada, ela casou com o Roberto Justus. Essa é a ganhadora, a verdadeira ganhadora do programa foi essa moça. Pensando bem, do jeito que esse cara, dizem que esse cara é chato, enjoado, desagradável, arrogante, eu acho que ela perdeu mesmo. Mas ganha uma graninha aí, não ganha? Não, poxa bem, vida, vai, que é isso? Bem, a terceira, a reportagem ainda fala, ela falava problema no programa. Problema, olha só. Não teve problema, acho que deu certo aí, Roberto Justus, parabéns. Boa. Não, sensacional foi a cena do senhor Rui Falcão, presidente do PT. Chegando no casamento do Roberto Calil, vocês viram isso? Não, na internet? Vi. Ah, foi agora. Foi agora, esse final de semana teve o casamento do Dr. Roberto Calil. Sim. Em São Paulo, um trilionário aí, um médico trilionário. Então tava no casamento o Lula, tava a primeira dama. Sim. A Dilma. Primeira dama. Não sei qual das duas. Que primeira dama. E aí o Rui Falcão chegando. Presidente da mulher, pô. Qual das duas? O Rui Falcão, o presidente do PT, chegando na sua Mercedes. Aí o trânsito para, aí o pessoal começa a gritar: é elite branca, é elite, elite. Olha, cara, que sensacional. A gente vê cada coisa sensacional na internet. Essa coisa é, não é só na internet. Nós falamos outro dia aí de um blogueiro, o Sakamoto. Eles fazem umas mesas redondas que eles chamam para contestar o Manhattan Connection, né? Eles fazem Havana Connection, ou seja, é a apologia da miséria, da desgraça alheia, né? Da desgraça dos outros. Eles passaram, cara me mandou aí, dá uma olhada, vê o que você acha disso, vê se o teu estômago não embrulha. Embrulhou. Então são cinco brancos, inclusive pela televisão Jean Williams, lá de Brasília, participando de um programa, esculhambando a elite branca. O cara tinha ido, um deles que estava lá, do MST, tinha ido num programa anterior, que o cara não mandou, com uma camisa de marca aí, daquelas americanas, Hollister, um negócio desse Hollister. Qualquer. Aí alguém disse assim, pô, mas além de... não tem um que seja afrodescendente, tá bom, o Sakamoto é japonês, mas sim, tudo bem. Os caras, todos criticando a elite branca, pô, como se eles fossem azuis. É um negócio avatar inacreditável. Mas onde passa isso? Não passa lugar nenhum. Não, UOL. Canal UOL. Não era, é a internet, né? Que nós estamos falando. Não, mas é a disfarçatez, né? Que você está falando aí, o presidente do PT. Mas tem grande audiência. Não, mas ele não. Olha, quase que começaram a bater nos carros. Não, a cara de pau é. Cara de pau. O cara numa Mercedes, todo de terno. Um baita de um carrão. Isso. E vem falar de elite branca. É de dar enxaqueca até em garotos que não possuem, não é verdade? É aquela história do frade de pedra, né? Que antigamente ficava corado. Puta, agora deve ter. Procurem no YouTube que vocês vão ver essa cena. É hilária. Bom, precisamos ir pro nosso próximo bloco. Eu vou mandar o pensamento do dia e a gente já sai. Tá bom, Flávio Santana? Calma. Tem aí. Vinhetinha? O pensamento do dia. Presta atenção, ouvinte. Essa é forte. As mulheres vão brigar comigo, mas é assim. É verdade. É fato. A mulher existe para ajudar o marido a resolver os problemas que ele não teria se fosse solteiro. Alô, é da banca de jornal? Não, meu amigo. É da rádio. Ah, é da rádio? Então eu queria pedir uma música. E que música você gostaria de pedir? Queria pedir aquela música Vou Ler Jornal. Vou Ler Jornal? É. Mas essa música não existe. Existe sim. Essa aqui, ó. Estamos de volta com o Rebu. De volta com o Rebu, garoto enxaqueca, Flávio Santana. Peraí, é aniversário de R. Fortes, sim. É isso? Ele não avisou. Não, mas esse cara é misterioso, ele não fala nada pra ninguém. Não, pera, segura o vídeo que eu preciso desabafar. Eu achei que a sua irmã tinha mandado, porque ela adora o programa e nos adora. Nada, é por causa da tua festa. É toda de vocês mesmo. Senão aplausos, não mandava. Obrigado. Quantos anos, Zé? A família agradece. Menos de 80. Menos de 80. Não parece, eu sei, mas tudo 60 bem. 60 anos antes de Cristo. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Se fizer umas tominhas aí, é capaz que dê isso. Vai, um garoto. Aí. Vamos pro ouvinte, daqui a pouco a gente continua falando. Vamos sobre o aniversário de R. Fortes. Alô, boa noite, quem fala? Alô, boa noite. Tudo bem, quem é? Meu nome é José Capela, tudo bem? Tudo bom, Capela, diga lá. Tudo bom. Eu tava vendo vocês falarem sobre a faixa viva, né? Eu tenho duas opiniões sobre isso. Eu sou totalmente a favor do que vocês falaram. Eu acho que é uma lei completamente burra. Só que eles acabam economizando, falando para a população colocar a mão. Eu estou na frente do Museu de Pesca e aqui tem uma faixa de segurança que tem um movimento enorme por causa do negócio das canoas e os caiaques, tá certo? Essa faixa viva, ela tem a botoeira. É simples, é só você apertar a botoeira, aguardar, e o sinaleiro volta para vermelho. E aí a pessoa para e a pessoa pode passar normalmente na faixa de segurança, entendeu? Não precisa colocar a mão nem nada. É que eles acabam querendo economizar o sistema de segurança e sistema de botoeira e bolar esse negócio da mão aí, porque é um absurdo isso. Isso daí eu já vi uma pessoa quase ser atropelada na minha frente. Eu vi que o outro rapaz perdeu um pai. Então, era só para deixar esse registro. E uma outra coisa também que eu vi, que eu não sei se é tão bom assim ou não, em Volta Redonda, todas as faixas de segurança são nos níveis dos passeios. Que eu, como para a educação da minha filha, eu sempre falei que alguém já tinha pensado nisso. Então, para ela ter segurança, ela usasse o passeio. O passeio é lugar de pedestre, que tem um nível acima. Se você descer para a rua, olha para os dois lados com atenção para poder atravessar. Então, acho que é mais ou menos isso. Tá legal, obrigado pela participação, um abraço. Muito legal. Engraçado, né, que essa faixa viva fez 4 anos, né? Tem umas faixas comemorativas aos 4 anos. Ele só não fala o número de acidente que ela causou. A gente podia fazer uma pesquisa aqui também, aproveitar o telefone, né? Porque todo mundo fala mal da Faixa Viva. Será que tem alguém que gostou dessa iniciativa? O governo ele tem o poder, né, de desagradar tanto, né? Incrível, que talento, né? Que dom. É um talento, né? Ninguém gosta e ele vai lá e faz. É como o ouvinte falou, sempre tiveram as botoneiras. Né? Isso não é uma lei. Sempre teve. É o que a gente sabe e tal. Essa invenção, que nem ele falou, talvez para economizar, só que é uma economia que tá colocando as perigoso, pessoas em perigoso, risco. Né? Perigoso. Ouvinte agora, vamos lá? Alô, boa noite, quem fala? Opa, boa noite, aqui é o Robson de São Vicente. Diga, Robson. Então, primeiramente, um feliz aniversário aí pro Ari Fortes, 2 anos. Obrigado. Né? E segundo, aqui em São Vicente colocaram umas faixas avisando do VLT, da circulação de testes. Só que algum energúmeno colocou a faixa na Estação Nossa Senhora das Graças tampando o semáforo. Será que quem poderia resolver isso? Até quando a gente cobra o planejamento sai inacreditável. Ai, meu Deus. Será que algum vizinho ali não tem uma faca afiada e cortar logo essa faixa? Porque o semáforo Carelo sobe numa escada e tira essa faixa. Deve Prado, nossos amigos. São os dois únicos que são levados nesse Pra poder fazer alguma coisa assim. Impressionante. Tampando um semáforo, é isso mesmo que eu vi. Não tem. Vai falar o quê, pô? Depois de uma dessa? Socorro. Tá nem bom comentar, socorro. Que loucura, era melhor na sua época que era de bina, né? Que as pessoas andavam e tal, enfim. Olha só, garoto Chaqueca. O Wenderson, isso mesmo, Wenderson. Não provoca. Não é pra provocar, é um negócio surreal. O Ederson, ele mandou aqui pra gente. Alô, galera do Rebu. Estou aqui na Avenida da Praia, na altura do Canal 2, no ônibus 939, que vai para São Vicente. E o trânsito está parado. E o ônibus absurdamente lotado. Até o motorista está dirigindo em pé. Que falta de respeito dessa viação. Piracicabana com os trabalhadores que utilizam esse transporte todos os dias para se deslocar até o trabalho. Fala, é sempre a mesma coisa. Mas o número da cabeça. 939. Mas, ouvinte, não serve nem pra palpite no jogo do bicho. Não esquenta a cabeça, ouvinte, que a Piracicabana novamente vai ganhar. Não, vai renovar, vai aumentar o preço, que não ia aumentar, lembra? Não ia aumentar. Mas de repente descobriram que vai ter que aumentar. E tem aquela, e o dono da Piracicabana, caixinha, onde é que tá? Ah, não sei, em alguma reunião. Nesse ônibus eu garanto que não. Não sei. Não, ele tá preso ainda ou não? Dona Piracicabana, acho que não, tava não? Preso? Não sei, não tô sabendo, não. Acho que o não. O que aconteceu quando a gente falar sem identificar, né? Vamos lá. Garoto Chaqueca, presta atenção. Eu não ia ler, não ia reproduzir isso aqui, né? Mas aqui tem essa regra que o ouvinte tem que ser priorizado. Tem prioridade. Eu sou contra, por quê? Porque sim, mas olha só, o Thiago do Embaré. Eu quero. Thiago do Embaré é teu amigo, O Thiago do Embaré mandou aqui pra gente. R. Fortes, você reclama muito da Faixa Viva pra quem já tá quase morto. Garoto Chaqueca, você quer que Santos vire uma Miami? Flávio Santana é o típico afrodescendente que tem senso de inferioridade. É o único que trabalha aí e o gordo precisa diminuir o almoço antes que morra. Só que ele almoça, só que o que ele almoça dá pra alimentar 5 famílias. Obrigado, Thiago Limbaré. Ele conseguiu fazer uns 5 inimigos aqui. Para só. Ele pode apresentar o Rebu já, cara. Não, mas ele só falou verdade. Vamos analisar uma a uma. Você vai falar no aniversário do Eric que ele tá partindo? Não, pelo meu. Vamos analisar. Segundo Galileu, tá certo. Perguntar pro Galileu, quantos anos você tem? Ele dizia, 9. Como assim? É quantos eu tenho que falta viver, e não que eu já vivi, porque esse já foi. Tá, não tá muito errado não aí, viu? Mas olha, deixa um recado aí com o teu pessoal, pra ver se por acaso acontecer, eu vou lá pegar na alça do teu. Fica o recado, Thiago Lambaré. Mas você gostaria que Santos virasse uma Miami, não gostaria? Lógico, seria ruim isso? Lógico. Não seria. Não tenho muita certeza. O que tem de cubano em Miami? Mas é melhor virar Miami do que virar Osasco. Como bom. Nota 10. A cidade aqui, impressionante, né? Já pensou se vira agora já? Pelo amor de Deus. Espera o túnel ficar pronto pra tu ver. Eu sou a melhor do programa. Devia ter feito na hora 1. Precisamos falar de Red Sun agora, Flávio Santana. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Começou uma nova semana, então temos um novo objeto da caixa misteriosa da Red Sun Pizzas, que hoje não tá aberta, infelizmente, segunda-feira é um dia triste, a Red Sun faz ficar muito mais triste. Red Sun fica na rua Bahia, número 119, você pode ligar lá pelo número 3286-1338, não hoje, porque não vai acontecer. Então, um novo objeto começando hoje essa série de dicas que vão de segunda a quinta, na sexta-feira, telefone liberado, você liga, acerta o objeto, olha só, ganha uma pizza na faixa, ok? Vamos lá, a primeira dica sobre esse objeto melhorou muito o relacionamento à distância, e não é amante. Você ouviu mais uma dica? Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Feito, recadado, só vou reforçar. Não é amante, que às vezes a pessoa pensa que a melhor coisa para um relacionamento é uma amante, não é verdade? Oh, as duas amantes. Escuta, o R tá bem, né? Tá pela bem, idade, pela idade de 115 anos. Tá bem pra caramba. De rádio, né? Tá de jornalismo. Bem. Impressionante. Tá muito bem. E aparentam no máximo 60 anos. Não, eu tenho 30 e aparentam. O filho mais novo do R tem 52, vai vendo. Gente do céu, né? Que loucura. Mas é o que eu, a pergunta que eu fiz aqui em off. Se R forte tem a idade que tem, quantos anos tem sido Moreira? Você quer fazer uma enquete pra ver? Vamos fazer? Não, fazer. Pode ser. Quem chegar mais próximo da idade do R ganha o Vale Tamboré do Dia. Vale Tamboré do Riviera. Ah, vale então. Qual que é o número do nosso WhatsApp? Porque isso eu não decoro. Preciso decorar. Preciso. 981965306. O que que você vai fazer, número 20? Você vai mandar eu quero Rivieras com a idade que você acha que R. Fortes está comemorando hoje. Aquele que se aproximar mais próximo da idade ganha o Vale Tamboréu. Exatamente. Feito? Exatamente. É assim? Ah, então maravilha. Pra menos ou pra mais? Pra menos ou pra quem for mais exatamente, perto. Exatamente. Quem for mais perto. É. Mas manda, não adianta mandar. Ah, 50. Não é. Não é. Vai subindo não essa força. Margem aí. Não tenta agradar que não vai dar certo. Bom, Flávio Santana, você acredita que teve mais carro perdendo a roda? As rodas esse final de semana aqui? É, o nosso. Tá virando já parte do turismo da cidade. É, então, eu acho que vai virar até um bloco também do Rebu. Venha para Santos e perca suas rodas. Mas não, mas um dele que tá diferente. É o mesmo crime, mas agora para outra cidade. Exportação. Teve roubo de duas rodas em Itanhaém ainda. Em Itanhaém. Aí é o negócio. Por dar, o seu Itanhaém tá virando cidade grande, hein? Tá vendo? Assalto lá. E não tem semáforo, hein? Imagina. Não tem semáforo. Sem semáforo e agora sem rodas também. É. Então, só pra gente registrar. Então, foi de sábado, de sexta-feira pra sábado em Itanhaém, tá? Na Vila Leopoldina. E daí em Santos, que o Santos falou: peraí, mas estão roubando ali. Nós também, pra trás aqui. Ficar pra trás. Também com o nome desse, hein? Vila Leopoldina também. Vila Leopoldina. Na manhã de ontem, a reportagem flagrou um carro nessa mesma situação, sem as rodas traseiras, na Almirante Barroso, no Campo Grande, em Santos. E aí, o que que a polícia segue fazendo? Ou que o garoto Chequeca falou, ah, vamos ver aqui quem tá vendendo roda. Não, eles intensificaram o policiamento nas ruas que não tem luz. É esse a condução. Legal, legal. Aí resolve muito, não é? Mas porque... se tiver... Ah, tá cheio de WhatsApp chegando aí pra... Muito, pra vamos tentar... Vamos lá. Detonando aí o... Não, não, pra adivinhar a tua idade. Uma promoção, deve reforço. Ser o amigo lá... É, é que você saiu batendo o telefone, não, a gente fez uma promoção. Não era pro soro? Eu jurava que era pro soro. Ah, eu sou da 6h20. Soro, inalação, é o horário. Aí quando você sai, você sabe que você não pode sair desse programa. Você sai, eu acho, aqui qualquer um que vira as costas se lasca. Aí o Vale Tamboréu de hoje, o Vale Riviera, ficou atrelado ao ouvinte que acertar ou se aproximar mais da sua idade. Então eu tô tendo de tudo aqui. Peraí, deixa eu ver. É... Ó, o Wilson de Oliveira falou aqui, ó, 680 anos. Ah, não, 68. Eu que incluí o zero aqui. Olha, o pessoal tá indo. Quase indo, acertou, tá, hein? Tá quase. Capricha. Olha, tá indo aqui. Não, é incrível, né? Porque ele passa duas horas aqui sem fazer um xixizinho. É impressionante. É incrível a idade dele. É, daí teve um que falou aqui, 69. Eu não entendi se é a idade ou se é o que ele quer fazer no Riviera. Eu fiquei meio na dúvida aqui. É, eu acho que ele tá aqui, é duplo sentido. Impressionante. É muita participação, o pessoal tá mandando muito. O pessoal tá perguntando aqui se você comemora aniversário todo ano. Não, de 5 em 5 anos. Sim, é por biênio, né? Lustro. Impressionante. Por lustro, cada 5 anos. Mas segue no final, então, a pessoa ou que acertar a cara, ou quem se aproximar mais da idade, ganha o Vale Tamboréu. Nunca na minha vida eu pensei que eu ia patrocinar isso pros outros. Você nunca... Na época tinha um nome feio isso. Que não dá pra reproduzir no horário agora, não é verdade? Poxa vida. Bom, vamos fazer um break no horário pela primeira vez na vida? Vamos, olha, nós vamos pro break, daqui a pouco a gente está de volta com o Rebu com notícias surpreendentes, ou quase isso. De volta com o Rebu, Flávio Santana, Garoto Chaqueca, R. Fortes, comemorando o aniversário, obrigado, que acabou de falar. Obrigado. Junto com, com o Salvador Dalí, é isso? É, hoje, não, o aniversariante do dia hoje seria também Salvador Dalí. Morreu? Salvador no dia Dalí? Da maconha. Gente, mas quando isso? Que violência é essa? O cara faz aniversário no dia da maconha. Brincadeira. É mole, viu? Por isso que ele tá assim conservado. Escuta, o Cunha mandou uma mensagem aqui. O Cunha, e disse o seguinte: que é para as pessoas. Ali no. Não sei se você está sabendo, dentro do shopping Balneário. Você colocou um carrinho que tem um carro de Fórmula 1, uma réplica de um carro de. Ronco daqui. De Fórmula 1, tá lá o carro. Então o Cunha mandou uma mensagem aqui: é o seguinte, para quem for lá tirar uma selfie, tira selfie, tá, e manda aqui pro Rebu. Manda aqui no 981965306. É, ou põe no Facebook. No Facebook, tá, do Rebu. Que ele vai apresentar depois. Ele tem o telão ali, sabe, ali no canal 3? Certo. Ali no canal 3 com a Francisco Glicério, não tem uma tela enorme lá, uma televisão gigante lá? Ele vai botar a foto das pessoas lá. Mano, que telão, bacana, show de bola. Isso. Mas a partir de hoje, então. Legal. É, vai mandando. Vai, ótimo. Vai mandando. E, tem limite, não? Não, pode mandar as fotos. A família pode ir lá, tirar a foto. Aí fica aparecendo no telão dele lá. E a gente escolhe algumas pessoas que mandarem e vão ganhar ingresso de cinema também. Opa. Maravilha. Feito, então. Eu só perdi o gancho que você falou, é mole. Aqui um ouvinte mandou, ó, o Vitor Lata sobre a sua idade. Não tem o número exato, mas é o suficiente para tomar aquele compromidinho azul. Ah, se for necessário, por que não? Você tá... Já tomei xarope, São João. Outro dia ele tava meio confidenciando em off aqui. Sabe por quê? Que a dificuldade dele era só chegar até a quarta. Quarta-feira. Entendeu? Ah, quinta-feira até quarta integral. A dificuldade dele é achar o azulzinho. Naquele monte de remédio que ele toma. Onde, qual que é o azulzinho? Nada, pô, não tomo não. Um dia ele foi tomar o azulzinho, tomou um lactopurga, já viu o que aconteceu, né? Efeito trágico, né? Puta, coitada da moça, né? Que tava acompanhando. E vai ser legal. Nossa! What the hell? O que aconteceu aqui? What the mataram o Palmeiras inteiro aqui? Que isso? Que loucura! Acidente aéreo. Aqui tive a podre que a pessoa tomou. Mas olha só, em homenagem ao R-Force, vamos falar de Multidoctors, então? Pô, uma boa, uma boa. Eu quero falar de Multidoctors. Então te avisei. Isso me pega de surpresa. Sim. É Rebu, rapaz. Fala. Nossa, grosso, vamos lá. A Clínica Odontológica Multidoctors traz para você o que tem de mais moderno na odontologia: implantes, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, odontopediatria, aparelhos fixos e móveis, aparelhos autoligados com tecnologia inovadora e documentação digital. Tudo isso com equipe qualificada e condições especiais para você. Agende sua consulta sem compromisso pelo telefone 3466-4110. A Multidoctors fica na Avenida Prefeito José Monteiro, número 432, em São Vicente. Multidoctors Odontologia, sua saúde bucal em primeiro lugar. Pois é, Gordão, pode continuar. Feita, não entrou, não trocou vinheta? Não, tem... não, porque você me pega de surpresa. Não tem magia. Não tem magia. É um Harry Potter do SBT, sabe? Dublado que não tem. Mas se naquela época... Não tem como você traduzir espalhamos. Não tem como dublar isso. É, espalhamos. É uma... Você não sabe nada de Harry Potter. Essas pessoas, nada. Ele fica fazendo filho, essas coisas. Eu não. Esquece do resto. Eu sei tudo, eu sou nerd, é isso. É, a gente bate na prefeitura aqui, na verdade, Harry Potter? Não. A gente bate, porque tem que bater. Só que não é isso. A gente não tá aqui pra passar a mão. Mas quando acontecem coisas legais, a gente tem que elogiar e reconhecer, não é? Deixa eu ver. Já teve isso. Teve, essa teve. Parte já teve. Mas teve, não. Mas teve, olha só. O lance das forças-tarefas, né? Força-tarefa fecha 5 bares no centro da cidade de Santos. 5 bares com irregularidades foram fechados na última sexta-feira pela força-tarefa entre a Prefeitura Municipal de Santos e as polícias civis e militar. O encerramento das atividades de 4 dos estabelecimentos foi realizado devido à falta de alvará e um deles pela vigilância sanitária por riscos à saúde pública. Aliás, esse negócio da vigilância sanitária, eles deveriam também fazer pelo Gonzaga aqui. Você não acha, Flávio Santana? Porque tem uns lugares aí que se entrar, fecha tudo. Vários lugares. Aliás, lá no centro da cidade, realmente fecharam vários. Já tá no deserto. Exatamente. A galera já tá trabalhando na rua. Eu acho que eles estão querendo matar a cidade mesmo, no centro, né? Força-tarefa para fechar o centro, né? Acho que deixa acontecer que já tá falindo, tá quebrando. Agora, coitado de Gonzaga, tá coitado difícil. De quem tem empreendimento lá fazendo coisas lá. Quem acreditou Deus me livre, no Alegra Centro. Pra quem acreditou, né? Não sei. Ficou triste. Ficou triste. Aquilo que a gente sempre diz: papel já aceitava tudo. Imagina agora com esses apps, esses aplicativos. Mudam tudo na internet, fazem coisas lindas, já fizeram ponte, já fizeram túnel, já fizeram a Marina lindíssima, Marina, com transatlântico estacionado lá. Só não explicaram por onde passavam os navios. Não, aí também estão querendo demais, né? Aí o garoto Chaqueca falou da Marina em Rio Queironia, não sabia se era a Marina do barco, acho que não estava no avião do Eduardo Campos. Eu fiquei na dúvida de qual Marina era. Dos gatos. Não tem cara, muita função, né? Copiaram, viram uma Marina não sei aonde, copiaram no papel. É incrível, né? A gente está sempre criticando, lógico, né? Nós e o Brasil inteiro criticando a posição da Dilma Rousseff, né? Essa do Lula e tal. Mas você reparou que. As lideranças do Brasil sumiram, né? Não tem liderança. Ninguém fala nada, ninguém aparece, ninguém põe a cara pra bater, fala, não, vamos não, não pra frente. As lideranças. Só na época da eleição. Essa Marina Silva, desculpa. Sumiu. Não tá pra ela. Ela tá querendo montar o partido dela, ela tá quieta, aquela velha história. Por que só aparece em época da eleição, pô? Porque é só na época. Não tem mais nada pra fazer pelo Brasil? Não tem, é só na época. Ela não tem cargo, não tem mais nada, ela tá lá em Manaus. Ela tem representatividade. Quem tem representatividade que concorreu foi o Aécio. E o que está acontecendo? Pegaram o cara andando de avião oficial depois de ter sido governador. Não era mais, ainda andava passeando nos aviões oficiais do governo do estado. Quer dizer, e aí ele vai aparecer? Vai dar a cara a tapa? Não vai, eles se amoitam, né? Porque o que tá, é impressionante o que tem. Aquilo que a gente fala, uma liderança. Tem que ter liderança, cara que briga. Falta liderança. Aí, impressionante, está faltando liderança. Em Brasília, está faltando liderança em São Paulo. Não, incrível que São Paulo, pô, tá 25 anos aí de PSDB, não aparece ninguém para pelo menos discutir essa liderança, esse tempo, né? O que está sendo feito de bom e o que está sendo feito de ruim, né? Não se discute. Tem nomes que tenham peso. Aqui na cidade é a mesma coisa, a Câmara Municipal, com raras exceções, aí também não se discute nada. Né? Baixa a cabeça para tudo. Porque tinha um comentário até, não me lembro agora o nome do autor. Fez um comentário muito grande sobre a nossa democracia. Aquilo que a gente às vezes aqui fala, tem gente que acha que essa democracia é uma porcaria, tal, não sei o que e tal, mas não tem outra melhor e por aí vai. Então fez um comentário, o comentário dele é em cima, nisso que você está dizendo, fecha assim, na questão das alianças. Que quem governa tem. Claro, governar é dificílimo, né? Governar uma casa é difícil, governar uma empresa é difícil, porque tem uma série de problemas. Sim, imagina uma cidade, é difícil. Uma cidade e tal. Então, para governar, vem a história das alianças. Então, eles fazem uma análise dos partidos brasileiros e tal, como é, no âmbito federal, estadual e tal. O que vale é a tese? A tese da aliança. Então o cara ganha. Mas isso é recente. Enfraquece. Mas nós estamos falando da atualidade. Enfraquece a democracia. Nos últimos tempos tem sido assim. Enfraquece a administração. Porque para governar precisa fazer aliança. Os partidos, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Quando anexa, bom, eu vou contigo, mas você não vai falar disso, o outro eu vou disso, você não fala daquilo. Resultado. Baixa o nível e cria dificuldade para aquilo que realmente precisa ser inovado. Então, olha, a gente cita sempre o governo do Oswaldo Justo. No governo do Oswaldo Justo existia discussão. Porque quem não era a favor do governo do Oswaldo Justo, por exemplo, o PT não era a favor e tinha outros vereadores de oposição. Tinha peso. Havia discussão. Havia. Fiscalização. Fiscalização. Fiscalização. De um tempo pra cá, de Thelma de Souza pra cá, acabou. Foi diminuindo. É, parece que se faz um grande grupo, né, de administração, pega todos os partidos, compra parte da imprensa, fica todo mundo quietinho e não se fala mais nada. Aí vai levando aquele engodo. É a aliança. Eu te ajudo daqui, tu me ajuda daqui, eles ficam fica aquela massa que não tem, é disforme, não tem uma. Você não pode dizer esse cara vai fazer isso. Vai, não vai, não se sabe. Se não tiver apoio, não faz. Tem alguma. Nós discutimos aqui a semana passada a questão em São Vicente, com né? Todo respeito. Como é o nome lá daquela praça daquele. Do centro de convenções, que querem transformar num hospital. Ora, tem um projeto aí, que o Hospital São José. Tava bom, tava não sei o quê, deram uma decaída nele enorme. Agora tem um projeto de transformar em. Você tem uma ideia? Para você ter uma ideia, só para voltar, só para refrescar a cabeça do nosso ouvinte. Quando foi que o Hospital São José foi pro lodo? Agora, não, lá atrás. Foi no governo do PT, do Luca. Lá atrás. E quem era o secretário de saúde do governo Luca? Não. Ah, achei que era ele, não. É o nosso secretário de saúde hoje de Santos, pô. Ah, é? Não sabia. Esse secretário de saúde de Santos era o secretário na época lá do. Não sabia. Do Luca. Mas, pois é, então você vê. Se você analisa. Era do PT na época que arrasou com o hospital. Imagina a saúde de hoje, qual é o prognóstico? Então, se você analisar qual é o maior problema da cidade hoje. Tem vários problemas, sim. Mas um dos maiores é a saúde. Saúde, é. Então parece que os caras esquecem e põem como secretário um cara que já acabou com. Porque vem em função das alianças, exatamente o que nós estamos falando. Então. Vem das alianças, então tem que fazer. Tem que. Nada é pelo gerenciamento, é tudo por amizade, não, por favorecimento, é amizade, por aliança, por troca de favor. Essa que nós falamos de saúde. Ninguém administra uma cidade porque precisa ser administrada. Não tem dinheiro. É pela amizade, pela e querem sacanagem. Construir um hospital para deixar o nome, a vaidade de deixar o nome quando tem um projeto com essa, de ali no São José de fazer uma AMEA, é um ambulatorial, atendimento, que seria um maná do céu para a população de São Vicente. Desculpa, no governo do Luca, o nosso secretário, hoje o nosso secretário de saúde, foi um interventor no governo do Luca, do hospital, o que acabou com o Hospital São José. E hoje é o nosso secretário de saúde então, aí. Para recuperar o São José, para em benefício da população, o dinheiro que tem, aplica lá, que já tem equipamento. O que é que nós falamos? Porque o mais difícil é o equipamento, é muito caro. Vai construir um prédio, para depois colocar o equipamento, acaba a gestão, fica tudo pendurado lá, para um dia o cara dizer, fui eu que fiz, fez o quê? Uma ruína. Aproveita o que tem, atende a população, saúde é Santos, São Vicente Baixada, tá um horror, atende a população, desenvolve esse projeto, não interessa quem deu a ideia, interessa que se faça, para atender a população. Não, fica aquele negócio, não, mas peraí, pô, vamos fazer um prédio, que aí vai ficar o meu nome lá, eu fui o construtor, vou pôr uma plaquinha. Ah, tem essa. Aliás, só lembrando a fala da doutora Cris Fatala aqui no reboot de duas sextas passadas, ela falou, construir o hospital é fácil, difícil, depois a gente como é que vai aqui? Não, Exatamente. E aí fica os prédios caindo aos pedaços. Como tem acontecido, como a gente reportou na sexta-feira passada, PS Central de Santos, sem médicos, sem aparelho de raio-x funcionando, pronto-socorro. Um raio-x quebrou, parece que já está duas semanas sem raio-x. Não sei se já está funcionando. Aliás, o ouvinte pode ligar para cá. Nós tivemos uma queixa aí grave. Que, pessoal, vamos ver se já tem raio-x. Horas e horas. Imagina, PS Central de Santos sem raio-x. Sem raio-x. É uma loucura. É uma loucura isso, pô. Impressionante. É uma loucura. Olha, a gente já precisa virar aqui para o nosso último break. Tem três comentários que eu quero fazer aqui. Vários ouvintes elogiaram muito o Pearl Jam, tá? Adoraram. Foi uma sensacional. Black and Black, foi isso? Não, Black and Black é do outro. Bom, enfim, eu não sei, eu não manjo dessas coisas. Aí aqui, olha só, o Danilo falou que, o nosso ouvinte Danilo falou que Ana Costa sentido centro de frente à Igreja Coração de Maria, falei certo que eu tô na outra parte? Tá certo. Tudo parado, tá? Tá tudo parado, então ouvinte evite. Ah, eu já tinha falado isso no começo do normal. Programa. É, mas agora o pessoal só vai confirmando que tá mais normal. Parado. Normal. Tudo bem, tá parado, normal. Vai ouvindo o Rebu aí, vai se divertindo. E tá avisando aí, se eu vou sair com essa daqui. O nome da música é Black mesmo. Black, perfeito. O Rodrigo Galo mandou pra gente aqui que a idade do R. Fortes é 102 anos. Ele gostou, mandou, né, cara? Esse cara é tão velho que ele não marca consulta em geriatra. Marca com paleontólogo. Tá bom. Vamos pro break, daqui a pouco eu vou. O geriatra que marca comigo. Vai tocar a música boa aí. O que vai tocar de bom agora? Vou tocar Donna Summer. Donna Summer, então vamos. Opa! Estamos de volta com o Rebu. Estamos de volta com o Rebu, Flávio Santana, Garoto Chaqueca, Rifates. Tinha um ouvinte, mas que não tinha crédito para ficar o músico inteiro. Tá sem crédito. Não, ele fez o que nós recomendamos. Ele tava no trânsito. E aguardou. O farol abriu, ele teve que ir embora e desligou. Aguardou. Ah, faixa viva. Olha aí, tá certo então. Tem um judoca atrás do R aqui, velho. É o Netinho. Aí a casa caiu, cara. Tem um judoca. É o Netinho. Tem um judoca atrás do R aqui. E pior que quando vocês falaram, eu lembrei daquele lutador lá. Eu falei, só falta o Vitor Belfort. Chegou a minha hora. Eu tenho folga pra tirar, né? Aliás, o UFC tá ficando que nem o futebol, hein? Puta, não, foi mas chato. Desandou, esse né? Como esse UFC desse final de semana foi triste. Eu nem vi. Impressionante. Eu nem vi. Caramba, tá tudo ficando. Eu vejo só ficando velho. Eu só vejo campeonato de jiu-jitsu. Ah, UFC não. Então. Tá tendo. Gordo tá tendo lá, tá folgado. Fazer uma amizade, que é isso? É, mas acho que. Hoje será que a gente tá ficando velho? O cara vai enjoando de tudo? Já enjoei do Rebu, já enjoei do Jornal de Manhã. Gordo, tchau. Amanhã. Talvez a gente se vê amanhã. O Jornal da Manhã tá entendo, mas o Rebu é incrível. Eu não sei porquê. Eu acho esse programa tão bom. Será que é porque eu faço? Não, é por isso. Imagina. Eu gostava mais quando o Rick fazia. Pronto. Tchau, Gordo. Amanhã a gente não volta. Gostoso. Vamos pro 20? É que tinha um remix na época do Rick. Alô, boa noite, quem fala? Olá, boa noite, pessoal. É Sérgio Matheus, de São Vicente. Tudo bom, Sérgio? Diga lá. Beleza. Então, não é só o pessoal do Karatê, não, viu, que tá no semáforo. O pessoal do judô, desculpa. O pessoal do Karatê também. Parei no semáforo aí, da Presidente Wilson. Dei lá R$5 para ajudar eles. Porque, infelizmente, o nosso país acho que só tem futebol pro governo. O resto dos esportes, meu, esquece. Que minha filha fazia parte da equipe de patinação do Mirado em São Vicente. Cansado de trazer medalhas, inclusive de fora, campeonato nacional, sul-americano. E para conseguir um ônibus, às vezes, da prefeitura de São Vicente, era um Deus nos acuda. Você tinha que ameaçar não votar em fulano de tal, fazer passeata com mãe de professor, pai de aluno, tudo para poder. Às vezes conseguiu um ônibus na prefeitura para levar até São Paulo, não vamos nem falar mais longe. Porque quando ela era lá pro sul, essas coisas, não tinha nem condição. Eles falaram que não tinham verba, não tinha que se virar. Era pai trocínio e mãe trocínio. Infelizmente o esporte no Brasil é isso daí, pessoal. Boa noite, obrigado. Brasil, país das Olimpíadas. É, o infinito e além, ou pra trás. É, impressionante. Se tá assim agora, imagina na Copa, velho. Nossa, não vai ter outra. Não brinca. Copa, rapaz. Não brinca com coisa séria. Não, mas a gente fala, às vezes a pessoa. Ah, estão exagerando. As pessoas que vivem a situação, como ficam revoltadas com a falta de interesse. Com a juventude. Sim. Com a juventude. E o esporte seria um braço importantíssimo. Melhor educação é o esporte, não existe outra. Disciplina e tudo mais. Mas não é o esquema, não. O esquema é guerra. O importante é que o FIES abrangeu o Brasil inteiro. Só que não, né? Só que devia mudar o nome de FIES para Fiasco. Acho que teria sido um problema melhor, né? Isso. Rifotes, está na hora de a gente revelar quem ganhou o Vale Tamborel. Foram muitas mensagens, de verdade, não dá para reproduzir todas. Você é muito querida, Rifotes, de verdade. Muito obrigado. Também, pô. Eu nunca pensei que eu fosse te transformar numa Violante Miranda, mas boa sorte em quem ganhou. Olha só, aqui teve um ouvinte, ó, o Paulo Cruz, lá de Praia Grande, ele mandou, ó, o Rifotes não estava na arca, mas pisou na lama. Tá, mas deve ter outros legais. Não é esse que ganhou, não. Tá, esse aqui, entendi. Ele só mandou isso, ó. Mas não acertou a idade. Não acertou a idade, errou. Feio. Que isso, lindo. Não acertou nem o Milênio? Não, o Milênio acertou. Quem acertou foi uma moça aí. Não, foi um rapaz. Não, peraí. Não, quer dizer, você que falou aí que não, foi uma moça. Bom, não sei se ele trabalha como garotas também. Eu estive num show onde teve Nanny People e ela é menino. Como assim? Em casa. Você foi no banheiro? Difícil. Não, foi em casa. Você levou ela pra casa? Foi, eu achava que ela era parceira e eu descobri que é parceiro. Uau! Aí você levou ela pra tua casa? Jogamos o In Eleven. Doeu. Quem entendeu, entendeu. Que não dá, o horário não permite falar. Não, segura. Então, olha só. Quem ganhou foi o Leandro. Mas tua mulher gostou dela, porque eu vi a foto dela abraçadinha. GLSBTZ. É impressionante. É incrível. Eclética. Não dá pra reclamar, né, gente? É o que tem, né? Vai crescer. Olha só, quem ganhou foi o Leandro Corrêa e ele acertou cravado a idade do R. Fortes. Fala a idade? 78 anos. Falou. Já era. 78 anos. que beleza, 78 cara. Primavera, bem vivido, 48 outono, 120 verões, uns 4 mil invernos. Olha, muita história para contar, desde o Cidade de Santos, antes do Cidade de Santos você trabalha. Diário. No Diário. Diário de Santos. É um jornalista exemplar para a nossa cidade. Santos. É um jornalista, são cidade poucos os jornalistas Santos. Que não se venderam. Na verdade, pô, posso falar porque pô, a gente conhece tua história, pô. Você é um cara respeitado, né? 78 anos de história como jornalista. Se você me abaixasse, os caras acertavam aquelas laranjadas, mas tudo bem. É só você. Olha, ele é um cara tão respeitado e temido que se você passar na casa dele agora. Tem dois tiros no portão. Não é verdade, é? É o sucesso. Que tem tiro, tem. Mas não foi por causa de jornal, não. Você falou de respeito. Por causa das docas, então. Por causa das docas. Você traiu sua esposa nas docas? Não, é isso? Cara, não. Não, é que às vezes dá tiro essas coisas. A bandidagem que hoje está dominando, quando começou. Era no varejo, né? Era varejo. Você fazia frente aos caras, eles não gostavam muito. De vez em quando eles mandavam os recados, né? Caramba. Mas eles eram tudo ruim de pontaria. É, hoje já não, aqui. Né? Hoje eles são bons nas rodas, nós como é, são bons na pontaria da roda. É verdade. Nunca imaginei que o macaco seria tão utilizado de um modo tão errado. É engraçado, né? É engraçado esse negócio de docas e tal. Eu tava conversando com um amigo meu outro dia, e aí ele me contou a história de um Zé Mané, que é dono de uma transportadora aqui em Santos. O cara é um Zé Mané. Certo. Né? É dono de uma grande transportadora aqui em Santos. E ele é do Sindicato dos Caminhoneiros. Certo. E aí, numa reunião desse grupo aí, o cara fala, ah, a gente apaga o cara. É um moleque, um bobão. Dono de uma transportadora aqui. Uma grande transportadora. A gente apaga esse cara do sindicato. Falou isso. Claro. Só que filmaram isso, cara. Não. Filmaram o idiota falando um negócio desse. Aí, e esse amigo meu, que é do sindicato, falou, não, olha, eu não vou entrar com ação, nada. Eu vou lá falar com o cara. Aí o cara se borrou todo. Que cara ridículo. Tem muito disso. Ele deve estar ouvindo, ele sabe quem é. Tem muito disso. Ele falou que ia apagar do banco de dados. Vocês não entenderam. Apagar do caderninho lá. Tem uns bobos aqui em Santos que eu vou te falar, viu? O nosso tempo tá curto, mas eu vou te fazer uma pergunta. Sempre quis fazer, nunca. Cuidado. Não é zoeira, não é disso. Não, é pergunta tá séria. Bom, então, você que é um jornalista mega gabaritado, como o Gabriel Tchek apontou, como é que você enxerga o jornalismo de hoje? Não tá uma coisa vendida ao extremo, onde hoje a opinião depende do depósito na conta bancária? Ou sempre foi assim? Sempre foi assim, de outra maneira. Não era tão ostensivo. Tão declarado. Não era tão. O conservadorismo, era o jabazinho, né? Era o jabazinho. Era o jabá, era tal, porque as organizações que tinha, como até hoje, as organizações poderosas, todo mundo que entra lá já sabe que não vai poder ser independente. Esse é o problema. Você vai lá, você já sabe que não pode ser independente. Eu posso contar agora porque ele já morreu. Eu uma vez brinquei com o negócio na minha coluna, na Folha da Tarde, de frangos. Eu não sabia que o dono da Folha, o senhor falecido Otávio Frias Oliveira, era o maior exportador de frangos do país. E eu mexi com o negócio de frango, pô, cara. O pessoal... Alguns disseram que foi de propósito. O pessoal sabia, disse, pô, esse aqui teve coragem de mexer. E publicaram. O cara subiu pelas paredes, mas não me aconteceu nada, porque o pessoal, eles disseram, pô, por quê? Porque ele sabia que eu não estava me vendendo para ninguém, que tinha sido gozação mesmo, e foi gozação. É, mas geralmente, não chega na diretoria, sabe? Não, é alguns difícil. Alguns casos é a diretoria que se vende, mas geralmente a diretoria não fica nem sabendo, é a editoria que se vende. Verdade. Às vezes, mas o pessoal, não, esse que não chega, chega sim. É que ele tem muita coisa, por exemplo, tinha gente que era dono de jornal das antigas, dizia, não, a nossa empresa vai dar notícia. Aí o pessoal do editor chegava lá, tem isso, não, é notícia, você dê. Havia uma certa tradição de jornalismo. Agora o jornalismo deixou de ser só jornalismo em muitos casos e virou empreendedorismo. Conexo ao jornal estão os negócios imobiliários, negócios financeiros e por aí vai. Então isso prejudica o jornalismo independente. E aí no independente, tem o jornalismo e tem o jornaleco. Aquele cara, às vezes você vê, fica até ridículo. Você pega um jornal pequeno, alguma coisa assim, o cara está ali. Uma matéria sobre Y. Aí você vira a página, tem um anúncio de página inteira do senhor Y. O negócio dele em tal lugar, assim. Pô, o cara comprou, o anúncio tá pago com a matéria na página anterior ou na página posterior. Então é uma coisa que perde completamente a credibilidade. E outra coisa, ele não se tem mais nem vergonha na cara, né? Não, não, isso fica. Aliás, o Rebu, as pessoas perguntam, mas caramba, não é possível, cara. Vocês falam tanto dos erros que a prefeitura comete, a prefeitura de Santos, né? Quer dizer, a gente reproduz o que os ouvintes falam. E entra no break comercial, entra o comercial da prefeitura. Eu falo, sim, é independente. A nossa editoria é totalmente independente. Eu digo o jornal Rebu, tá? É totalmente independente. Eu não posso falar por outros jornais. Tem uma outra vantagem. Quando você faz uma crítica, ela se torna construtiva, porque avisa do que está errado. Está cansado de saber, olha, você está fazendo errado. Às vezes, as pessoas fazem a coisa na boa intenção. Sim, mas aí não precisa alguém. Essa crítica gerava mudança, hoje gera processo. Os aduladores. Vezes, sim, os aduladores. Aí não tem coisa pior para um prefeito do que os aduladores. Cercar de aduladores. Não tem coisa pior. Exatamente. Cercar de aduladores. Porque aquilo que a gente falou, a administração é muito difícil. Então precisa ter alguém que diga, que tenha a frieza para dizer, olha. Aqui o caminho não tá bom, aqui tá errado, aqui tem uma casca de banana. Mas a maioria dos pessoal, encobre, tem uma casca de banana, não fala nada. Já tá eleito. É. Bom, temos que encerrar esse programa, estamos muito no finalzinho, tem que comer bolo, né? Mais uma vez. Bolo. Parabéns de todos os ouvintes. Muito obrigado. Você é o melhor comentarista. Obrigado pra minha irmã que fez tudo isso aí pra vocês e pra nós, né? Olha só, faltou a dica da Red Sun. Vamos rapidinho com a vinheta, que faltou a segunda dica aqui, senhoras e senhores. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Atenção, ouvinte. Este objeto existe aqui no estúdio da 102, ok? Você ouviu mais uma dica? Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Fique ligado em nossa programação. Flávio Santana, garoto de chaqueca, já se foi porque tem bolo bom lá fora. Nós vamos partir também. Flávio Santana, muito obrigado. Sempre incrível. Um abraço, estar do lado, cara. Valeu. De verde cintilante na cor. Mamãe não me perca na nevasca. R Fortes, mais um ano, mais um dia surpreendente. Estamos nessa. Você contou a sua gafe, né, com a Folha de São Paulo. Eu gostaria de contar a minha. Eu perdi um contrato genial com uma empresa muito famosa, porque eu fui me reunir com o diretor dessa empresa, né, marcamos o almoço, ele veio com uma garota lindíssima, ele tinha 80 anos de idade, essa pessoa, esse dono, uma garota lindíssima. Eu falei, por favor, sente-se aqui, sua filha senta ali, era a mulher dele. E aí eu perdi o contrato. Gafes, né, a gente fala demais, né, Flávio? Né? Vamos embora, vem aí a Voz do Brasil, fiquei sabendo que hoje, olha, tá supimpa, só sobre panelas. Depois, às 8 horas, tem Marcos Paulo, a Vitrolinha Rádio City, que é sensacional, então vai lá agora pra musicombrasil.com.br e ouça a melhor programação musical do mundo. Tchau!